sobre, falar sobre. Era-me a convencer-te que gostas de mim. Pensaste que não é bem assim. Era eu mostrar-te o meu lado mais puro, tu argumentares os teus inevitáveis. Eras tu a dançar em pleno dia e eu encostado como quem não vê. Eras tu a falar para esconder a saudade e eu a esconder-me do que não se dizia. Afinal, que precisa. queres bem. Quero me esquecer do céu, dos dias de calor. Como foi capaz de dizer acredito? Vou lembrar-me mesmo assim do amor que sinto em mim, sabendo que este amor foi para sempre desfeito. Com um olhar para ti, quando eu sei que só resta sofrer. Já não há as palavras que tu sabes bem que preciso de ouvir. Já não há esperança de recomeçar. Se queres fugir, não venhas outra vez. Dizia que me queres bem. Sofrer, sofrer. Já não há as palavras que tu sabes bem que preciso de ouvir. Já não há esperança de começar. Já não há as palavras que tu sabes bem que preciso de ouvir. Já não há esperança de recomeçar. Queres bem? Está sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Não me interessa o que possas dizer. O que possas pensar, ser ou parecer, sou como um lago animado, prestes a gelar por ti, por ti. Por aí conheço os meus segredos, ouve-me cantar sorrindo, passo para te ver. Creio ser o teu, porque não tentar? Não há nada a perder. Mas espero e desespero por não te ver. Dá-me um sinal se algum dia me quiseres ter. Dá-me um sinal se algum dia

até mesmo indiferente a quem és de verdade. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 34 minutes past the hour. Acordar, meter os pés no chão. Levantar, pegar no que tens mais à mão. Voltar a rir, voltar a andar. Voltar, voltar, voltarei. Voltarei. Voltarei. Voltarei. Thank you.

canal 2. Canal 2. Thank you. Eita.